Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. É sempre a esta hora, em Transe, uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar e começamos com dois músicos, amigos que colaboram amiudadamente. No outono de 2014, durante 5 dias no estúdio de Nils Fram, o Durton Studio, Nils Fram, o próprio com Ólafur Arnalds, islandês, gravaram Loon, um EP. Por lá encontramos a faixa 3. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Eletrónica no início do Entranse de hoje. Primeiro Olha Fur Arna de Nils Fram com 3. Logo depois o projeto que junta amigos de infância, mais uma vez o berlinense Nils Fram com Frederik Gmeiner e Sebastian Singwald, reconstruíram uma série de temas que no início dos anos 90 compuseram. Vem tudo em The Gamble, projeto Nonkin, passou por aqui Return. Depois o épico Says, vem Spaces para Nils Fram e continuamos agora com Tomoyashi Date, disco Otoa. Ele nasceu no Brasil, mas mudou-se para o Japão com 3 anos de idade. Faz gravações com pianos e sons de campo de Otoa e de Tomoyoshi Date, The Sound of the Moon. Thank you. Altura de virarmos a página desta primeira meia hora do En Trance. Lá em cima, Tomoyashi Date com The Sound of the Moon, depois de The Echelon Effect, projeto de David Walters, EP Field Recordings, rodou por aqui The Brighter Star You See Is My Wingtip Over Your Home, e continuamos com o Jaya, projeto parisiense de um artista com um nome complicado, chama-se Randrian Borolona, faz música ambiente com muita espiritualidade dentro, de Retour, Scal à Odorat, Ujaya. Thank you. Depois de Ujjaya, o seminal de Disintegration Loops de William Basinski, um conjunto de quatro álbuns lançados entre 2002 e 2003, ouvimos a peça de Disintegration Loops 1.3 e continuamos até ao final desta sessão do Entrance com Olli Aarni, um finlandês que se aproxima dos territórios de William Basinski. Disculpo Tulessa por lá, Poyos Tuli. Thank you.